se astronomės. Economia 01, após a aeronave já presta a cruzar a cauda da Condor, após a mesma livrar a cauda, autorizado puxa, aposta para o táxi. Gente, GT1 no 0, chama a defesa aérea no canal apropriado. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 56. Boa noite, 56, contato radar na decolagem, subão nível 390, saída Aron. Gente, saída Aron, subindo para o 390, para manter a volta na proa até 3.000 pés. O momento já está livre da restrição, pode curvar. Saída Aron. Gente, saída Aron, boa noite, 56. Controle Salvador, boa noite, 36, TAN 3603, sente informação uniforme. Então 3603. Afirmo, cruzando 200, autorizado 160. Então 3603, assina identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 060. Autorizado CARI, nível 060, 3603. 3603, reduza para 2509. Já estamos com 250, 3603. Ciente. Estabilizando S28 em nível TDAP. Lima Vitor Delta, complete ILS, chame Torre 18, decimal 6. Lima Vitor Delta. Chama 986, Delta. C3894, táxi via Quilo, pátio 3, reporte por ingresso no pátio 1. Táxi via Quilo, pátio 3, reporte para pátio 1, 3894. 28, aguarde pista livre, 1500 no ajuste. 1500 no ajuste, aguarde pista livre, Delta. Bono 273, desça para 2.010, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.010, autorizado ILS, reporte estabilizado com 1.273, ajuste 1.014, venda. 1.015, gol 1.273. 1.015, obrigado. 0.5, 3.894. Nível 40. Índia Delta Papá, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015. Papá. Querido 5415, decolando 1.4, controle 1935 para viagem. Controle 1935, grato, boa noite, bom trabalho. Obrigado. Controle Salvador, 3545, boa noite. 3545, aciona identificação. Correção, 3545, contato radar na decolagem. Aí, subão nível 140, sai da Gole. 140 na Gole, 30. Bono, temos 170, 4 horas, Campinas. 5, o vento 200 graus com 4 nós. Ciente, não foi autorizado para o pista 28. No ponto de espera, chame torre 1-8 do Espalmeia. Juliette Alfa Golf 18-6, boa noite, 601 da Gol. Boa noite. Está restrito ao nível 330, autorizado voar Aracaju. Então, Gol 1-8-5-6. Solicita manter a subida e manter a sua restrição também, 330. 1-8-5-6, controle não copiou. Solicita manter a subida Aron, até Aron, depois Aracaju e manter o 330 como restrito. Gente, gol 1-8-5-6. Chame Centro Recife 1-26-85, alterno 1-25-45, gol 1-8-5-6. 2-25-25, então obrigado. Aham, 3603, desça para nível 050. 050, 3603. Vinde a data, papá, reporte para modificação de regras. Conta lá. Batangu, vinde a data, papá, desça para 2000 pés, hoje a permanece. Terceiro para 2000 pés, papá. Desça para 3000 pés, ajuste 1-0 no 5. 1-0 no 5, desce 3000 pés, 3-5-6. Tá, libere a esquerda na Eco ou na Delta, mantenha a Delta e chame solo, 121 decimal 9. Esquerda vai manter Delta, chamar ao solo, 121 Delta. Liberou na Eco, ok? Quente, mantenha a Eco e chame solo. Camará. Autorizado 3837. Web 6720, decolagem autorizada, o vento de 190 graus, 59. Iniciando, 6720. Gente. Todo o parque virou 2000 pés para a rotatória. Notifica a regra da presente, ainda data, papá? Positivo, para a rotatória. Gente, sendo modificado aos 2119. Vou na prova da rotatória, reporte visual com campo para ingresso circuito de tráfego. Papá Tango, Índia Delta, papá. Papá. Índia Delta, papá, atenção para 1500 pés. Papá. Complexo final ILS, chame torre 1-8, decimal 6. 286, boa noite, chamou 273. Controle, boa noite, web 6720, decolando na escuta. Web 6720, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, saída Gole. 340 na Gole, 6720. Zero, desça para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, ILS, reportará estabilizado, 3560. Papá Tango, Índia Delta, papá, reporte visual com campo. Exatamente, novo caso. Já dados a parte, chame torre para ingresso do circuito de tráfego 118, decimal 6. Opa. 8002, decolagem autorizada. 1015 no ajuste, 210 graus, 49. Iniciando decolagem, está 28002. 273, quanto à aproximação, aguarde 28 livre, 1015 no ajuste. Guardando 28 livre, gol 1273. Victor Delta, Lima Mike, reporte cruzamento. Lima Mike, reporte cruzamento. Comandou o Índia do Papa na rota para visual com o campo. Índia Delta, Papá, boa noite. Faça um 360 curto na final da 17, reporte reingressando. Vai ser o número 2. Reingressando em esquerda, reportará ingressando. Delta Papá, se quiser fazer o 360 a 3 milhas, tá autorizado também. Possível. Ajuste 10 no 5. 10 no 5 para 3 mil pés, tá? 3603. 3603, inicia a opção para 2109. Reduzindo 2109, 3603. 28, gol no 273, trem baixado de checado. A curta. Bota lá, papá. Para que o Lima não sai 3-5, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta autorizado, cruzamento da 17, frequência livre estacionar, boa noite. Graças. 415, voe proa de Iukov. Proa de Iukov, trip. Controle de Salvador, boa noite, altão 8002, saída Wally. 8002, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída Gole, gols. Informe razão de subida. Senhora, eu ainda estou recolhendo o flap e acelerando. Depois, daqui 3 minutos, eu informo a razão. 28002. 6720, informe razão de subida. Está mantendo 2000 por enquanto. 6720. 49. Na final tem baixado travado, papá. Final ILS, está estabilizado. Para 2 mil pés, reporte estabilizado, 3603. Sua frequência. Índia Alfa na sua escuta. Para ingresso na Índia. Eu lá na final eu vou te chamar só para ingresso na Índia, Goma 273. No 8 decimal meia. 8-6. Então 862, 3 mil pés de razão para subir. 8-6, táxi autorizado até o ponto, esperada 2-6. Torre Salvador, muito boa noite, estamos 3-5-6-0, final, visual, baixado de trabalho, pista 2-8. 3-5-6-0, boa, continua a aproximação, guarda pista livre, 1015 no ajuste. 1015, prosseguindo, aguardando. De aproximação instrumento, 354 no 5. Tente, 54 no 5. Voador, gol 1273, está levando na Charlie, na sua escuta. Boa noite. Falou de gol 1273, autorizado táxi até o kit 07, táxi foi a sua escolha. Até o kit 07, gol 1273. Delta Papá, solo os 2-6, qual o pátio? Pátio 5 da Aristar. Gente, direita, Aristar, boa noite. Boa noite, amigo. 4-0, sob vigilância da Reset 2-0. E 560, ajuste no 0 no 5, 240 graus, 5 nós, pouso autorizado, 28. 1015, livre pouso 28, 3560. 4. É, a informação que temos é que está dando 29 lá em Ilhéus. Pessoal, prossiga. Web 6708, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28, primeira curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.35, código 5044. Autorizado Recife 330, Upper Whisky 58, decolagem da 28, com a primeira curva na direita, Aron, transição Melim, 1935, 5044, 6708. 6708 correto, reporte para o posicionamento. Reporte aliás, obrigado, 6708. Contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída Gole, transição Fito, no 764. Gole com o Fito, com 764, mesmo 360. No decolo imediato quando autorizado? Afirmativo. Deslize manobras, além mantém. Além mantém, 28601. Chame centro Recife 128.8, alterna 133.25. Então 002 está restrito ao nível 320. 8.62. 8002 restrito ao nível 320. Estabilizado em LS, então 36033. 8002 ao controle Salvador. Zero, solo aos 29. Chame solo 121 decimal 9 para ingresso na Alfa. 219 para Alfa. 601 no decolagem autorizada, 1015 no ajuste, 220 graus, 59. Iniciando 28601. Torre Salvador. Boa noite, tá 3603. Tá no ILS da 28, 3 milhas para Alfa, para 28. 3603, boa, continua a aproximação, agora está livre. Escuta 3603. Weber, 251 no Mike, Mike, recebe. Beleza, 270, recebe, 125, 45, alterna 1268, 525 no Mike, Mike. Após passagem, tráfego e pouso ali mantém. Gente, após a passagem ali mantém. 3603, ajuste no 0 no 5, 21 no 0 graus, 5 nós, pouso autorizado 28. 10 no 5, livre pouso 28, 3603. Decolado aos 30, controle 1935, boa viagem. 1935, boa viagem. Obrigado. Passa 1500. Gol no 601, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída agora. Informe razão que empregará de subida. É, média 2510. Gente, gol no 601. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, decolagem da pista 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza e após direto Eudes, controle 119.35, código 5043. mantenha a Delta, chame Solo em 121-9. Libere e mantenha a Delta, Solo 219, tá? 3603. 120-1, 354 no 5. Ideal 120 no grado, boa noite. Guarulhos pela APA 50, no nível 360. A subida é Gole, Evol, Gonza. Transponda 5043, controle após 11935. Evol 940, após Gonza, direto Eudes. Após Gonza, direto Eudes, obrigado. Evol 940, cotejamento correto, reposto para posicionamento. Solo tá 3603 na Delta, na se escuta. 3603, táxi via Alpha India Gate 03. Alpha India Gate 03, tá 3603. 0 graus 89. Autorizado, tá 3897. Trip 545, 63 milhas, sudoeste de Salvador, deve estar terminado. Contato radar na decolagem, subiu nível 300, saída Gole. Sente 300, Gole. Luno 776, adicione identificação, chegada CARI, desça para nível 040. 040 na chegada CARI, Luno 776. Luno 601, passa nível 120, chama o centro Recife no 28.8, alterna 133.25. 288-1332. Tá, só no gol 1940, box número 1, para a pushback acionamento. 1940 autorizado, reporte para o táxi. Escutaremos. Chame o seu outro Recife, 128.8, alterna 133.25. Recife 388, 3325, boa noite. 1288, tá, 3897. 128.8. Para pushback? Mais 10 minutinhos. Vou no 273.